evangelização pelos telhados. Abençoe aqueles que estão acompanhando do outro lado. Porque Jesus veio trazer a paz. Que a graça de Jesus Cristo como Espírito Santo esteja com todos vocês. Entrevistas. A fé nesse Deus que tudo pode, ele edifica, ele transforma. Debates polêmicos na TV. Presença em grandes programas do país. Maravilhoso. Padre Reginaldo Manzotti, um comunicador da palavra de Deus. Eu disse, minha filha, o que eu vou te dizer é o seguinte: que Deus te ama do jeito que você é. E se ele a ama, não sou eu que vou me estabelecer juiz de você. Apresenta seus mais recentes trabalhos. Essa caminhada é a motivação de um padre cumprindo a missão da evangelização pelos telhados. Porque evangelizar é preciso. Você que está acompanhando a nossa programação e quer saber mais sobre a obra, torne-se um associado e receba gratuitamente o Meu Primeiro Jornal do Evangelizador. Lá você vai encontrar um resumo sobre a nossa missão e as ações sociais que realizamos. E você ainda vai saber como pode nos ajudar a evangelizar mais e mais pessoas. Meu Primeiro Jornal do Evangelizador. Uma publicação para revigorar sua fé e o nosso trabalho. Ligue 0, código da operadora, 41-8401-0909, dígito 1. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Queridos filhos e filhas da Hora da Misericórdia, obrigado você que participou ao vivo comigo, Deus seja louvado. Hoje é dia do Imaculado Coração de Maria, tanto que certamente na tua casa você deve lembrar que geralmente o quadro do Sagrado Coração de Jesus tem um espinho no coração de Jesus e do lado tem o coração de Maria que tem rosas. Sagrado Coração de Jesus e Maria, rogai por nós. Filhos queridos, nessa hora da misericórdia, vamos escutar o que Deus, o Deus do impossível, fez e faz em nossa vida. Escutemos. Padre Reginaldo Manzotti, a sua bênção. Aqui é a Silvana Veraldi, de Santa Fé, Paraná. Meu filho vai completar 7 anos agora em junho e ele foi através de tratamento. Muita dificuldade para engravidar. Após o nascimento dele, depois de 2 anos... queria engravidar por Deus, sem tratamento, e pedia muito ao nosso Senhor Jesus Cristo que isso acontecesse. Passados 5 anos, não houve este acontecimento, comecei a ouvir o seu programa, há 1 mês atrás, e decidi que iria fazer o tratamento. Padre, houve uma graça recebida. Quando eu cheguei ao médico, ele desconfiou que eu estava grávida e pediu um exame. Padre, recebi uma graça muito grande, sem nenhum tratamento, como foi feito no meu primeiro filho. Estou grávida de 2 meses e tudo passa muito bem. Obrigada, Senhor, por esta graça recebida. Amém, Deus seja louvado. Obrigado, Jesus, por essa vida que brota no seio dessa mãe. Que te louvo, Senhor, pela graça recebida. E digo para você, se você recebeu uma graça, testemunhe. Fale, conte as maravilhas do Senhor. Filhos queridos, Bíblia aberta, cartilha de oração. Lá vem vindo a palavra de Deus. Lá vem vindo a palavra de Deus. Vem falar do meu povo e do céu. Vem falar de justiça e de paz, ela vem. Lá vem vindo a palavra de Deus. E o texto é Lucas 2, 41 a 51. Lucas 2, 41 a 51. O O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo ele atingido 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Acabados os dias da festa, quando voltavam, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o percebessem. Mas não encontrando, voltaram a Jerusalém à procura dele, e 3 dias depois o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogava-os. Todos os que ouviam estavam maravilhados da sabedoria de suas respostas. Quando eles o viram, ficaram admirados, e sua mãe disse-lhe: meu filho, que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura cheios de aflição, respondeu-lhes ele. Por que me procuráveis? Não sabias que devo ocupar-me das coisas do meu pai? Eles, porém, não compreenderam o que ele dissera. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados filhos e filhas, o Imaculado Coração de Maria, a própria palavra já diz, imaculado. Não teve o pecado original, por isso a Imaculada Conceição. Segundo, um coração que foi capaz de se doar, se entregar como serva de Deus. A igreja reflete sobre a mãe de Jesus. Nesse processo, a igreja professa que Maria não teve o pecado original. Não foi contaminada pelo pecado. Um privilégio conferido por Deus para aquela que será a mãe do Salvador. Maria experimentou por antecipação o fruto da ação do seu filho Jesus. Maria foi a primeira a experimentar a redenção em Cristo. A santidade do Filho Jesus santificou todo o ser de Maria, desde que ela fora concebida. Se ontem nós consagramos ao coração de Jesus, hoje consagremos ao coração de Maria. Ei, ei! Obrigado por ter ligado o rádio para que eu possa entrar na tua casa. Mas não basta, eu quero que você reze. Eu quero que você reze. Ó Virgem, Mãe de Deus, consagro-me a teu amor materno, para que formes em mim a Jesus. Coloco-me em tuas mãos, Mãe. Eu quero levar teu filho a todos os homens e mulheres. Ensina-me, Mãe, a guardar a palavra de Deus como guardaste em teu coração. Mãe, dai-me um coração imaculado como o teu. E faze-me, Mãe, instrumento do Evangelho. Ó minha Senhora, minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, Mãe, eu me entrego os meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração, e inteiramente todo o meu ser. E assim como sou vosso, Mãe, guardai-me, defendei-me como filho e propriedade vossa. Imaculado Coração de Maria, eu consagro a humanidade no teu coração. Imaculado Coração de Maria, junta teu filho, interceda por nós, pobres pecadores, neste vale de lágrimas, Mãe. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Imaculado Coração de Maria, guardai toda a família neste final de semana. Protegei todos os lares e que nosso coração, Mãe, seja verdadeiramente só de Jesus. Que a bênção de Deus, por intercessão de Nossa Senhora, no seu Imaculado Conceição, os abençoe, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã.